Oscar, Oscar Zulu Alfa, autorizado, reporte nacional 17. Italianos, Oscar Zulu Alfa. Senhor Oscar Zulu Alfa. Oscar Zulu Alfa, livre pouso na 17, vento 120 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 6. Ciente, livre pouso no 7, Oscar Zulu Alfa. Do Alfa Solo 24, autorizado backtrack, livre táxi até o pátio 5. Juliette Kilo, parqueado, posição meia dúzia do pátio 3, grato, um bom dia. Bom dia, Whisky Juliette Kilo, frequência livre. 6060 no 5, para puxa e vega acelerando. Da reporta ataque, 6060. Autorizado a reporta ataque, gol 1606. Controle Salvador, sendo identificação, desça para 2 rupés na chegada MAR, altímetro 1006. Para 2 rupés na MAR, 5-2-0, ciência da informação eco, cruzando 180 para o 150 na Mário. 3-5-2-0, controle Salvador, sendo identificação, desça para 3 mil pés na chegada Mário, altímetro 1-0-1-0. Para 3.016, pode voar Duna, senhor. No 3-5-2-0, autorizado direto e TAP. Direto e TAP, 3-5-2-0. Salvador é o TAM, Mike Hotel Uniforme. Que hotel uniforme? Confirme a matrícula. Tam Mike Hotel Uniforme na ponte 9. Cheque de equipamento, senhor. Sim, claro. Oh, Rio Call, 1606, acionado, pronto, tá. 172 a bordo com 4 e 7 de autonomia. 4 horas e 7 de autonomia, Fortaleza alternativa. 1606, via Pátio Índia, ajuste no 0-1-6, reporte quantos para pronto. Via Pátio Índia, 1-0-1-6 no ajuste, gol 1606, vai chamar pronto. 1906, ponta da espera pra trás. 1906 autorizada. Ingresso de decolagem, 120 graus, 089. Ah, oh, autorizado, ingresso de decolagem, go. 1906. Autorizado a final do procedimento LS acusou e reporta estabilizado. Portal estabilizado, bom 86. 06 decolado aos 38, controle 1208. Antes 08, call, 1606. Salvador, bom dia, voo no 714. Fato, bom dia, prossiga. Autorização, senhor, Aracaju 230. Pronto, copiar. 9606, muito bom dia, na Zipar. A pouca Zipar, na fresca, certo? Bom dia, agora 9606, contato radar decolagem. Sul para o nível 390 na saída da PUCA, trânsito da Zipar. 390 na PUCA, após transição, go, 9606. Ai. Você gosta, né? Da Pouca Jama, pode ir direto ao Aracaju. Controle 1208, transforma esse 543. Tio no 4, correto, reporte pronto. Reporte pronto. Estabilizou, 186. Bota final, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, Voz com 86. 86, boa noite, avistado. Tempos autorizados, 90. Vento 120 graus, 089. Pouso no 0186. Check trend, pouso no 86. Baixar travando. Boa noite, ainda novo estado, ajuste no 096, reporte quando baixar travado. Vai reportar baixar travado, 3530. No mês 44 na minha escuta Alfa, repórter antes da Juliette. Agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45, tem um bom voo. Cal 1606 vai chamar Recife 126.85, alterna 1255, muito boa. Ajuste no 0163520. 1096, livre pouso, pista 10, tá 3520. Romeo, Alfa Juliette. Noite no meio, prossiga Juliette, portão 5, atende o tráfego, sua companhia puxando. Juliette, portão 5, atento, gol no 8 no Alfa, mantenha antes da Juliette, solo fez 48. Alfa, mantenha antes da para o táxi, da rede 147, autonomia de 2 horas, alterna Recife. Táxi via Pátio, Índia, o ajuste Salvador no 0, no 6, reporte ponto espera pronto, ou 17, no 4. Táxi Pátio, Índia, no ponto espera, cuidará pronto, com 1.300 ajuste, voo 17, no 4. Antes da Juliette 3, 5, 2, 0. 0 Juliette, passa um passo. 4, confirme. Afirma, 04. 4. O gol no 7 no 4, Recife. Tá, aqui tem um montão de fechamento devido a desemborrachamento agora no período noturno. Confirme, seu Recife está fechado, é isso? Segundo notão que eu tenho aqui, sim. Eu não sei se a infra-aero está fazendo a cobra. Ok, segundo, sente, grato pela informação, voo no 714, só não pode esperar a toque. Autorizado, ingresso à decolagem, uma centena, meia dúzia, ajuste no 0 no meio. Sente, voo no 714. Qual será a alternativa então para o 714?